Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, música exótica e muito mais, todas as semanas com os druidas reunidos na clareira da floresta. E para o início do programa de hoje da Floresta Encantada, e aproveitando que está o novo filme de James Bond no cinema, No Time to Die, o último a contar com o ator Daniel Craig, oportunidade para recuperarmos algumas músicas de James Bond. Não é de todo um programa dedicado às bandas sonoras de James Bond, mas aqui até tem algum sentido, porque são pelo menos as duas que vão abrir hoje a Floresta Encantada, integram também, curiosamente, a banda sonora do novo filme de James Bond, e o que diz muito também do poder destas canções, e lança aqui também já algumas sementes, meio spoilers para o filme, mas não vamos falar de todo da história de James Bond, mas começamos com o theme da banda sonora do filme On Her Majesty's Secret Service. Foi em 1969 o sexto filme da série de James Bond e o primeiro sem Sean Connery, que saiu e deu lugar depois ao australiano George Lansbury, um filme algo polémico até na altura pela forma como termina, um filme bem mais real, uma adaptação fiel da novela de Ian Fleming com o mesmo título e também um filme marcado pela primeira vez a saída do ator que dava corpo a James Bond para a entrada de outro, não teve grande sucesso comercial. Aliás, Sean Connery viria a regressar à série ainda para o filme Diamonds Are Forever, mas este filme ao longo dos anos tem ficado como uma peça de culto e é hoje apontado como um dos mais fiéis filmes sobre aquilo que é a personagem de James Bond. Para ajudar a criar aqui um universo Bond para além do ator Sean Connery, o compositor John Barry foi convidado outra vez para criar a música, ele que é o responsável pelo tema mais conhecido de James Bond, e cria de facto uma banda sonora única, apontada hoje também como uma das melhores da série de James Bond. E começámos com o tema título, o theme deste filme, é uma música forte, uma música poderosa, em voga também com a música psicadélica da época, e faz sentido também passá-la aqui na Floresta Encantada. A outra canção que surge na banda sonora é We Have All The Time In The World, uma canção com letra de Burt Bacharach, escrita por John Barry e cantada por Louis Armstrong, uma música que também surge no novo filme de James Bond, e depois de verem o filme vão perceber as várias ligações que há também com Honor Majesty's Secret Service, ao serviço de sua majestade. Por isso mesmo vamos recordar o vozeirão de Louis Armstrong, uma música que fez história, tem o seu quê de psicadelismo, e é um tema de John Barry, com letra de Burt Bacharach, para ouvir agora na Floresta Encantada, We Have All The Time In The World. We have all the time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love. Only love. início da Floresta Encantada desta semana no universo de James Bond, e esta foi apenas um bombom para todos os ouvintes da Floresta Encantada. Não poderíamos deixar de não passar o tema principal da série de James Bond, clássico de John Barry, ele que também escreveu We Have All the Time in the World, com a voz de Louis Armstrong, e que surge no filme de 1969 ao serviço de Sua Majestade, o único filme, aliás, que foi gravado em Portugal, e o único também a contar com o ator australiano George Lansbury. Na primeira troca de atores que interpretavam James Bond, foi algo polémico na altura. Entretanto, tornou-se obviamente comum a troca de atores, e em breve vamos ter um novo ator ou atriz, quem sabe, a interpretar 007, já que No Time to Die, que está neste momento nos cinemas, é o último filme a contar com o ator Daniel Craig. Depois de entrarmos na Floresta Encantada de Rompante e de Smoking ao serviço de Sua Majestade, avançamos agora para um disco de 1966, o terceiro dos norte-americanos Loving Spoonful. O registro Hums of the Loving Spoonful foi, aliás, o último álbum a contar com o alinhamento original desta banda norte-americana, um álbum gravado entre Nova York e Los Angeles, e com os Loving Spoonful a percorrerem aqui uma série de estilos, da pop ao country, do blues à folk. Vamos ouvir uma das músicas deste registro, simplesmente Loving You. São os Loving Spoonful em 1966. If you are wondering what I'm gonna do while you are sleeping, am I sleeping too? Well, I'm just sitting here loving you, close my eyes and loving you. I'm just sitting back, sitting here loving you. I have been wondering just what I would do if I weren't sleeping. Had I not found you, I'd be outside finding you, walking all the avenues finding you. But I'm just sitting back, sitting here loving you. Now the reasons never send me running round, fingers on my forehead couldn't calm me down. She can even get me up on my feet when I got to take care of some business on the street. I have been walking all my streets along, my streets along. I would keep walking, keep from going, keep home. From going home. I couldn't quite clearly conceive of you. Now I can't conceive of ever leaving you, 'cause I'm just sitting back loving you. Loving you, loving you, loving you. If you are wondering what I'm gonna do while you are sleeping, am I sleeping too? Well, I'm just sitting here loving you, close my eyes and loving you. 'Cause I'm just sitting here loving you, loving you, loving you. Stand at every door, but no one hears my silent tread. I knock and yet remain unseen, for I am dead, for I am dead. I'm only 7, although I died in Hiroshima long ago. as I was then. When children die, they do not grow. My hair was scorched by swirling flame. My eyes grew dim, my eyes grew blind. Death came and turned my bones to dust, and that was scattered by the wind. I need no fruit, I need no rice, I need no sweets, nor even bread. I ask for nothing for myself, for I am dead, for I am dead. All that I ask, fight today, you fight today, so that the children of this world may live and grow and laugh and play. A Floresta Encantada e os Druidas a viajarem até ao ano de 1966, primeiro com os Loving Spoonful, Loving You, para o terceiro disco dos Loving Spoonful, Hums of Loving Spoonful, e entretanto estivemos com os Birds, também no terceiro disco, Fifth Dimension, o primeiro sem a participação do principal compositor dos Birds, Gene Clark, e na sua ausência chegaram-se à frente, de certa forma, os guitarristas Jim McQueen e David Crosby. Escutámos I Come and Stand at Every Door para os Birds, para um disco que tem uma capa emblemática, o registro Fifth Dimension. Avançamos agora para um tema de Moby Grape, uma das mais influentes e conhecidas bandas do movimento psicadélico de São Francisco, na Califórnia. Eles que estiveram bem no centro do furacão de toda a revolução contra a cultura e psicadélica nos Estados Unidos, uma banda que ganhou enorme relevância na zona de São Francisco. Houve mesmo uma guerra entre editoras para ver quem contratava os Moby Grape. A banda acabou por assinar pela Columbia Records. O disco de estreia saiu em junho de 1967 e foi um enorme sucesso comercial. O álbum chegou à posição 24 da tabela de discos da Billboard. Desse disco de Moby Grape vamos escutar um tema escrito por Skip Spence, a referir que neste trabalho de Moby Grape, estamos a falar de uma banda com 5 elementos, todos contribuíam de alguma forma ou outra para as canções, todos compunham e surgem canções de todos os elementos neste disco de estreia de Moby Grape. Esta, como disse, é uma composição de Skip Spence. Indifference, são os Moby Grape em 1967. Thank you. Primeiro na Floresta Encantada estivemos em 1967 na estreia de Moby Grape. Escutámos Indifference, uma canção composta por Skip Spence para este disco marcante e até para toda a cena psicadélica norte-americana, mas acaba por ser um disco marcante de finais dos anos 60, a estreia de Moby Grape, que colámos com Turn Into Earth de Yardbirds, que surge num disco que é muitas vezes apelidado de Roger the Engineer, pela capa do disco, por ter um desenho à mão, porque o álbum chama simplesmente Yardbirds, um disco que conta com a guitarra de Jeff Beck, para uma banda que revelou nomes para além de Jeff Beck como Eric Clapton ou Jimmy Page, uma banda que acabou por ser o berço do rock mais pesado, do blues rock mais pesado do Reino Unido, os Yardbirds. Então em 1966, no registro Roger the Engineer, com o tema Turn Into Earth. E já falei dele, de Eric Clapton, e é com ele que seguimos, com o Scream, supergrupo, juntamente com Ginger Baker e Jack Bruce. O Scream, no registro de estreia também de 66, Fresh Cream, é lá que está a música que roda agora na Floresta Encantada. Rolling and Tumbling, o Scream em Fresh Cream de 66. We'll be right back. sad it is to be a man alone. I feel so solitary being in my home. Without you, don't know what to do, and I don't know where you've gone. I can see my life is meant to fall apart someday. Just to be a simple man who sadly lost his way. Got no girl, so I got no world, and I got no words left to say. Hey, hey, hey, hey, hey, come make me happy like I never known before. A Floresta Encantada, e para além de ter James Bond esta semana, também tem uma série de discos de 1966. Primeiro, de Fresh Cream, de 66, o supergrupo Cream, com Rolling and Tumbling. E, entretanto, estivemos com o disco de estreia de Jefferson Airplane, também de 66, Jefferson Airplane Takes Off, e na altura a banda um bocadinho diferente daquela que viria a ser a formação clássica de Jefferson Airplane. Tinha de facto uma voz feminina, neste caso não era Grace Slick, mas sim Signe Tolly Anderson, e o baterista não era Spencer Dryden, mas sim Skip Spence, que já passou aqui na Floresta Encantada com os Moby Grape. Era ele o baterista de início de carreira de Jefferson Airplane, neste disco de 1966, muito psicadelismo à mistura, como se percebe pela faixa que abre o registro, Blues from an Airplane. Muitas viagens por este disco, e não são propriamente viagens de avião, estamos a falar de outro género de viagens. Vamos seguir em frente e agora avançamos para o ano de 1970. Foi em novembro de 1970 que saiu o quinto disco de Grateful Dead, um álbum marcado pela conjugação de sons bem diferentes do início de carreira de Grateful Dead, um som mais próximo das guitarras elétricas. Aqui as guitarras elétricas de Grateful Dead retraem-se um pouco e a banda de Jerry Garcia abraça a folk e o country, como tinha acontecido no álbum anterior, Working Man's Dead. Aqui American Beauty, um dos mais brilhantes trabalhos de Grateful Dead, uma verdadeira obra-prima da música norte-americana. Vamos escutar Candyman, são os Grateful Dead em 1970 no registro American Beauty. Roll those laughing 7 come 11, boys, I'll take your money. Look out, look out, the candyman. Here he comes and he's gone again. Pretty lady ain't got no friend till the candyman comes around again. I come in from Memphis, where I learned to talk the jack. When I get back to Memphis, be the one last man alive. Good morning, Mr. Benson. I see you doing well. If I had me a shotgun, I'd blow you straight to hell. Look out, look out, the candy man. Here he comes and he's gone. Candyman's in town. next room, bound to win a prize. They've been going at it all night long. Well, I'm trying to get some sleep, but these motel walls are cheap. Lincoln Duncan is my name, and here's my song. Here's my song. My father was a fisherman, my mama was a fisherman's friend, and I was born in the boredom and the chowder. So when I reached my prime, I left my home in the Maritimes, headed down the turnpike for New England, sweet New England. Holes in the knees of my jeans. I was left without a penny in my pocket. Ooh-wee, I was about destituted as a kid could be, and I wished I wore a ring so I could hawk it. I'd like to hawk it. A young girl in a parking lot was preaching to a crowd, singing sacred songs and reading from the Bible. Well, I told her I was lost, and she told me all about the Pentecost. And I seen that girl was the road to my survival. Just later on, the very same night, when I crept to her tent with a flashlight, and my long years of innocence ended. Well, she took me to the woods, saying, here comes something and I feel so good. And just like a dog, I was befriended. I was befriended. Oh, oh, what a night. Oh, what a garden of delight. Even now that sweet memory lingers. I was playing my guitar, lying underneath the stars, just thanking the Lord for my fingers, for my fingers. A Floresta Encantada, primeiro com os Grateful Dead em 1970, no quinto disco da carreira, e uma verdadeira obra-prima da música norte-americana, American Beauty, um álbum em que a banda de Jerry Garcia continua a sua aproximação à folk e à country, com muitos instrumentos acústicos, muitas harmonias de voz. Escutámos lá atrás a faixa Candyman, um dos temas que podemos encontrar então em American Beauty de 1970. E continuamos com Paul Simon, com a faixa Duncan, um tema que surge no registro de 1972, homónimo, Paul Simon, o segundo trabalho a solo de Paul Simon, e o primeiro após a separação da dupla Simon and Garfunkel. Pouco mais de 2 anos se tinham passado quando Paul Simon edita então em janeiro de 1972 este registro, Paul Simon, onde o músico tenta expandir-se para lá das baladas folk que marcaram a dupla Simon and Garfunkel. O álbum foi muito aplaudido, relançou de certa forma a carreira de Paul Simon, um dos mais aplaudidos músicos norte-americanos de sempre. Ele que assinala esta semana 80 anos, nasceu a 13 de outubro de 1941, está a celebrar então 80 anos e por isso mesmo roda também na Floresta Encantada, aqui já na reta final do programa desta semana. Escutámos o tema Duncan e, por que não, ficarmos com uma das mais reconhecíveis faixas deste disco de 1972 de Paul Simon, Me and Julio Down by the Schoolyard, a fechar esta Floresta Encantada em que damos os parabéns também a Paul Simon, ele que celebra 80 anos. Até para a semana. Mama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Or what the mama saw, it was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Mama, take me away, but the press let the story leak. Now when the radical priest come to get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada.